Aumento da ONA 0, interceptar a base da ONA 7. Mike Edek. Bate o Indy Alpha, ponteira 18,6 dúzia, vai dar passagem à aeronave da Gol, que vai para o portão 2, o 5219. Cliente vai iniciar o táxi, dando passagem ao aeronave da Gol, trip 5219. 395 da Gol, Juliette, portão 2. Juliette para o 2, 1395. O centro autorizou, direto flock da presente. Direto flock, grato. Mike Charlie Yankee, autorizado prosseguir para o final da 1-7. Vai prosseguir para o final 1-7, Mike Charlie Yankee. Teve decolagem, 1-0-1-0-7. Pode ter alguém na final do procedimento GV27. O senhor vai seguir a aeronave Airbus 320 da TAM? Tem algum problema de ter alguma aeronave no procedimento enquanto o senhor está fazendo checagem? Então, o senhor tem condições então de manter a proa 360 e aguardar a vetor final? 360, reduz a velocidade para 210 nós. O senhor vai seguir a aeronave laboratório e um bandeirante. 210, reduzindo para 360. 3560, desça para 3000 pés. 3000, já 3560. Então 3217, chame agora Recife, na frequência 1251 e alternado 13325. 251 e alterna, senhor, uma boa tarde. Liga 350 para o 858. Pista 10, curva esquerda na Pu Caracaju. Controle 120 decimal 8, transponda 5120, azul 9144. Azul 9144, autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58, de fala sistema 0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1208, transponda 5120. Azul 9144, obrigado. Portão 3, me conta, Azul. Repete. Gente, mas o problema é o seguinte, eu estou com tráfegos em FR, eu tenho que ter uma separação regulamentar com esses tráfegos para aproximação. É, eu entendo, é, mas dentro do possível, dentro da, usando a segurança em primeiro lugar, claro, se puder nos autorizar para explorar mais próximo e manter também a sua separação, se puder conciliar, seria uma boa. Afirmativa. Obrigado, Igor. Vitor Tchalinga, prossiga. Ok, estamos cruzando 5500 inicialmente, mantendo a proa de Mari. Você nos autorizaria manter Mari e após vetoração para o ponto ideal dos corredores, que seria aproximadamente a 020, para a final do 37 toda 10, ou teríamos condições de manter essa proa? O senhor desconhece os corredores visuais? Afirmativo. É que mantenha então a proa do farol da barra, que seria ideal. Manter a 050 até o farol da barra, que isso vai ingressar via corredor litoral axé. Afirmativo. Então, na presente, vamos manter a 050, que é a proa do farol da barra. Poxa, né, 6314, chama agora Recife na frequência 12685 e alterna 12545. Essa passagem foi abortada, controle? Afirmativo. Eu vou aguardar uma aeronave pousar aqui pro ILS da 10, temos outra aproximando aqui bem próxima do ano, o senhor segue atrás dessa aeronave. Só confirmando, o ILS está disponível para o usuário. Sim, ativo, eles estão fazendo a RNAVE, desculpa a informação. Ok. 0. Solicita a RNAVE, está bem? Sim, vai ser autorizado a RNAVE, vou ir para o Serra Vitor 367, descendo para 4000 pés, 6720. 6720 na proa do 367, formação de obrigado. Excelente. 8 milhas do tráfego fica o que, senhor? Não, tá ciente, eu tinha 9 milhas da, do localizador, eu já posso ingressar. 8 milhas do tráfego tá bom. Gente, então eu vou abrir, o senhor mantém ainda, espera no setor. Se que der 8 milhas, eu já trago o senhor logo atrás do tráfego. Ciente. mantenha o ponto de espera. Firmar o horário do pôr do sol, controle. Mas eu não vou coordenar aqui com a torre. Um na linha, decola da 1-0, vento 1-6-0 graus com 1-1-1-9. Um, decola 2-1-3. 5-2-1-9, faz início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 1-0. Um, 10 horas, mantendo 2.000 pés. Gente, nós estamos visual, até 3-5-6-0. Ele está fazendo um 3-6-0 naquela posição. Gente, 3-5-6-0. Pôr do sol, GM27. Gente. Próxima, 1-0 Juliette, portão 5. Juliette 6720, sua vetoração para sequenciamento. Curva direita na proa 230, seu limite é a magnética 101 de Simbra. Ok, voo 6720, você vai seguir um bandeirante, que é a aeronave laboratório, que está fazendo o check do ILS. Afirmativo, você vai curvar da presente agora para a proa 180. 80, Júlio. Aumenta para o nível 050 e reduza para 250 nós. 050-250 nós. Seria possível efetuar o aeronave voo no meu 1-2? Afirmativo, após posição mar e será autorizado o Serra Vito 368. Grande, obrigado. Patrulha Salvador, boa tarde, passaria 2231. Boa tarde, passaria 2231, no contato radar, saída Momo, suba para o 200, sem restrições. Momo 200, sem restrições, 223, Gol no 077, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 3325. 251-3325, gol no 077. Vimo. Final do procedimento RNAV, pistão 0, até 3560. 3560, completa a final RNAV e chame a torre 18-6, até o meu posto. 18-6, obrigado, bom trabalho. Nave, decolador 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato. Salvador, boa tarde. Trip 5219, decola. Boa tarde, Trip 5219, contato radar, saída Arbor, vou para o 200. 200, perfil Arbor. Web 6720, desça para 3000 pés, ainda mantendo a prova. 3-1 até da próxima. 70-0. Torre Salvador, muito boa tarde. Tanto 3560, passando Serra Victor 372, baixar travado. Boa tarde, TAM 3560, vento 170 graus, cono 09, altímetro 1021, livre pouso na 10. Livre pouso na 0, TAM 3560. O azul aguarda no 3. Claro. Obrigado. Trip 5219, tem condição de curva da presente pro Diabo? Da presente pro Diabo, 5219. Thank you. 5 direita, ponte espera, 1862, 1021, boa ver. Afirmativo, certo. Objeto 6720, assuma agora a navegação pro do Serra Vitor 366, autorizado descida para 2510. Informe final do procedimento. Vem para 366-2510, com a marina final. O senhor vai manter a proa e depois vai curvar à esquerda, aguardando a vetoração para nova aproximação. Ativa, mantém a proa, curva à esquerda, aguardando o GM27. Lado direto, barreira. Um minuto para o pouso, está a 2 milhas da cabeceira, 1-0. 5219, informe sua razão de subida. 1.200 pés, 1.500 no momento. Certo. E 5241, chama agora o centro Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 1288, vai arremeter sobre a pista, vai fazer a passagem sobre a pista, arremetendo na cabeceira oposta. Gente, vento no 60 graus com 9 nós, altímetro no 021, GV27, informe arremetendo. Vamos lá. 2 após o mar, então voo 368. Confirme para o controle. O voo no 612, após o mar, vai voar o 368. Está presente, voo para o 366, Serra Vitor 366, voo no 612. 366, no 612, obrigado. O voo no 612 deixa para 2500, o ajuste no 021. 2500, 1021, voo no 612. Você puxa back no freio. Provável que você tenha que mexer. Pela nossa manutenção aqui, o outro dá pra fazer o push. Pronto, autorizado, sabe? Solo Salvador, boa tarde. Está 3560, livrou na circuito. 3560, boa tarde. Se Alfa, reporte a sua Juliette. Ano 2, tem condição de incrementar a razão descida? Normativo, ano 2. Certo. Desça para 2.500 pés, está autorizado ao final, Rinaldo. 2.500, está autorizado ao final, Romeu ou não dois? Prossiga. Você tem uma saída prevista para Ilhéus? Israel. Israel, obrigado. Objeto 6720, temos um tráfego que vai ingressar no litoral, está à sua direita. Uma posição de 5 horas, mantendo, cruzando 3.000 e descida para 1.500 pés, é um Charlie 208. 019. Gente, GV27, remeteu 05, só para 2.000 pés, chame controle 120, decimal 8, até o retorno. É, estava coordenando 1935, vai chamar o GV27. Gente. De uma hora. Pode confirmar aí, ideal para o Vitor Talíndia? 095. 095, Índia. Decretou final do procedimento, leve meia 7620. É, 720, completa a final RNAV e chame a torre 1862. 86, tá logo mais. Doutor Salvador, muito boa tarde, objeto 6720, transfere com o campo a vista. Boa tarde, 6720, reporte externo. Reportarei, senhor, 372. Reporte 0 Juliette pro Fundaí. Juliette para o Fundaí. No 755, a linha da cola, dono 0, vento no 60 graus com o no, 9. Fora da. Vento no 60 graus com o 9 NAS, altímetro no 021, aguarde pista livre. E no 021, aguardando contra a checada. 4? Perdão, padrão 2? Afião, mais uma passagem padrão 3, 3 passagens padrão 2 e depois o pouso. Negativo. Padrão 2, o vai manter 1.700 pés e arremete a uma milha da cabeceira, hoje é isso. Gente, já vamos entrar em coordenação com a torre. Da presente, correr à esquerda, proa 280, limite 3 minutos na proa. Esquerda 280, gente. Mantém escuta, ó. Romeu Botânico. Você dá algum campo? Sete alinha, deixando agora a torre para novas inspeções, frequência 118, decimal 612. 118, decimal 612, traz em casa. Boa, Del Tango, prossiga. Confirme. De Leda. Ok, sobe o 360 da presente autorizado Leda, gol na zona 755. Faz o objeto na curta final ali, mantenha no zero. Tchali Índia da presente, segue para o 17 com base pela direita, reporte na base. Chamada na base da 17, o Vitor Tchali. Está para 265, correção, esquerda 265. Esquerda 265. Na ponte, a gente ficou, desta 4.000, com 321, bora 60, uma. O RNAC está disponível para pista 10? Afirmativo. Procedimento é o NDB, mas o RNAC está à sua disposição. Então, para o do RNAC, eu vou no 601. Muito grato, descendo para 4.000. Você ligou no 755, solicita proa 180 para evitar formações. Livre de desvio, gol no 755. Sim, obrigado. Base da 17, Vitor Tchalinga. Sente chave estado, cheque o trem, livre pouso na 17, vento no 60 graus, com no 0 NAS, altímetro no 021 no Tchalinga. Sente, trem embaixado, chamará na final, Vitor Tchalinga. Ilhas, tráfego interceptando agora o ILS, passando 3.500 para 2.500 pés, um Boeing 737-800 da Gol. 799, gente. Avião 44 ali, mantenha no zero. Azul no 612, completa final Renato e chame a torre 186, tomou posse. 183, vou no 612. 186, meia dúzia. Ah, 186, obrigado, vou no 612. Quando lenta, gol na 755. Trip, tá pronto, cópia. Afirmativo, pode dar cópia, o trip. Salvador Ilhéus, nível 140, Golf 677, pista 10, curva direita, saída Coral, controle 120, décima 8, transponder 0274, trip. 7, Ilhéus, 140, 10, direita, na Coral, 1208, 0274, 5488. 4 no 5, correto, chame pronto no pátio 3. Para quando pronto, pátio 3, 5, 4 no 5. E 7 da Gol agora, passando o marcador externo, GV27. 7. Esse é 1288 e alterna 1260. 288, 260, obrigado. Sete completa a esquerda para o 140. 140. Toma o pátio. Vai para o pátio 4, vida essa língua. Sente autorizado o backtrack, é parte livrando. Vou parar livrando. No 2, livre pouso no 0, vento no 70 graus com 8 nós, altímetro no 021. Livre pouso na pista 10, vou no 612. Azul 9144, decolado azul no 3, controle 120, decima 8, bom voo. 08, boa, 44. Faz a revertida, curva à esquerda e chama o controle, G27. Confirma e chama a torre da presente? Manda só o senhor estabilizar no, na aproximação. Ok. 944. Frequência livre a estacionar. Cento e 286. Frequência no 251 e alterna 3325. 251, 3325, gol 1255. Toque é emitida? Não, negativo, acender as luzes da pista, por gentileza. Positivo, estamos acendendo. No 2, solo 1 no 5, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita 1, 2, 1, 9, vamos no 8, 10. GV 2, 7, vento no 6, 0 graus, cono 0, 9, altímetro 1, 0, 2, 1, no reporte arremetendo. Matará, GV. No voo no 6, 8, 2, livrando. No 6, 1, 2, táxi alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, repassará antes da Juliette, como é tudo aí. Ground, é Portugal 022, Portugal 022, Portugal 022, Portugal 022, your platform don't arrive in my system yet, stand by to coordinate with the receive center, Portugal 022. Seu Xenemé 143, acione identificação, chegada bom, mantenha a proa de Alagoinha, separa 4 mil pés, o ajuste no 021. Arremeteu o GV27. GV27, arremeteu o 018, suba para 2 mil pés, controle 19.35. Perdeu o pés, 19.35, GV. Look yet, but there is a person from your team. Here with our information operator to solve this problem. Just wait, please. Obrigado, Portugal 022. Esquerda 300, GV. Número 2, Juliette, portão 3. Juliette 3, número 2, 0. 2, 0, 9254. Complete a esquerda para o 280. 280, GV. O azul 9144, chama agora Recife na frequência 12085 e alterna 2545. 2845, a boa, 9144. Salvador, boa tarde, 1956, está matando, autorizado para Recife. Pronto, para cópia? Para cópia. Autorizado Recife, nível 390, 0858, pista 10, curva esquerda na Tuca, transição Aracaju, controle 120-8, transponder 5140. Pode confirmar o nível novamente, 390? Afirmo, 390. Então 390 aprovado dia 3, que foi decola da 10 por meio esquerda na Pucaracaju, 1208, 1440, transponder 8, espera. Correto, portão 2, chama pronto. Gol no 601, estação vetor para sequenciamento, curva direita para o 230, deixa para 3 mil pés. Direita 230 e desce para 13 mil pés, voo no 601. Afirmativo, aguarde, é para reassumir pro do Serra Vitor 366. Aguardando, no 601. O jogo está cancelando o restante da estação, vai ser